O assunto a ser colocado hoje aqui é a lei de evolução. Vocês sabem que tem lá no livro dos Espíritos, são 10 ou 12 leis, eu não me lembro direito. A lei da reencarnação é a primeira, tem a lei do karma, causa e efeito, tem a lei da destruição. Bom, hoje nós vamos falar da lei de evolução. Muitos devem se perguntar, como é que num planeta onde tem tanta briga, tem tanta doença, de um ano para cá, né, um ano e pouco para cá, agora alguns milhares de pessoas morreram devido à pandemia, né, da Covid. Alguns até já me perguntaram, onde é que está a revolução nisso, né? Onde é que está a evolução nisso? Mas aí a gente diz, como Deus é onisciente, onipresente, onisciente, onipresente e onipotente, e que nenhum fio de cabelo de nossa testa cai sem ele saber. Bom, então tudo isso acontece por algum motivo. É permitido acontecer. Para quê? Para que haja agora uma destruição, para que depois haja uma reconstrução através da evolução. Aí então vem a evolução material e vem a evolução espiritual e mental dessas pessoas. Por que que isso está acontecendo? Porque as pessoas, elas estão há tanto tempo, todos nós aqui, estamos há tanto tempo nesse planeta e a gente, raras pessoas conseguiram evoluir pelo amor. Então, o que que acontece? Como Deus é presente, onipotente, onisciente, sabe tudo, ora, a gente pede para que aconteça o quê? Esses acidentes naturais, é claro, para que a gente cresça através da dor. Vejam bem, o país todo, quer dizer, o mundo todo está em ebulição. Ninguém mais está se entendendo. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo realmente algo muito sério, né? E que a gente tem que pegar e pensar, bom, onde está a evolução em tudo isso aí? Bom, em primeiro lugar, nós temos que concordar. A evolução tecnológica está a mil pelo Brasil e a mil pelo mundo. Isso ninguém pode falar, duvidar. Evolução, digamos, vamos ver a nossa evolução pessoal. Nós podemos até duvidar que nós estamos evoluindo moralmente, espiritualmente. Mas queiram ou não queiram, vocês têm que saber, nós temos que saber, que nós hoje somos a melhor encarnação de todas as outras. Se nós tivermos lá centenas de encarnações, esta que nós estamos passando, que nós estamos vivendo aqui na carne, é a melhor, é a mais evoluída de todas as outras. E que a futura encarnação, uma nova reencarnação nossa, também vai ser mais evoluída. Por quê? Porque nós vamos levar com cada um de nós aquilo que a gente aprendeu agora aqui, nessa atual encarnação. Tudo é evolução. Tudo é evolução. As próprias pessoas, as próprias crianças. Hoje, vocês olham as crianças de 5, 6, 7 meses, dá vontade de dar um apertão, de tão fofinhos que eles são, de tão lindos que eles são. É a evolução do quê? É a evolução do ser humano. O ser humano nasceu para ser bonito. nasceu para ser, digamos assim, bom, cordial, é claro que alguns, eles se desviam do caminho. Mas se nós aprendermos a seguir, pelo menos, as quatro linhas do Evangelho, ou, digamos assim, seguir o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem como a gente cair fora do caminho. Não tem como a gente, como é que é, se deturpar. Porque essa lei da evolução, ela é necessária, extremamente necessária, para que haja essa transformação, essa transmigração do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Essa transição é muito longa, e vai ser dolorosa, é claro. Mas não vai ter fim do mundo, gente. Não existe fim do mundo. O que existe são mudanças. Mudanças planetárias, que já aconteceram em outras épocas, vão acontecer agora. E essas mudanças acontecem também no nosso interior, a nível de coração, a nível de mente, a nível de raciocínio lógico, a nível de caridade, de empatia. As pessoas têm que se interessar pela empatia. A empatia é aquilo que é se interessar, dar importância ao outro. Essas pessoas que já estão hoje dando importância ao outro, e que estão fazendo esse tipo de trabalho, ajudando as outras pessoas, ajudando, digamos assim, entidades filantrópicas ou essas coisas, elas já estão indo para um caminho. E na próxima reencarnação, elas já estarão bem mais evoluídas. Por quê? Porque elas seguiram um caminho de reta razão. Um caminho onde, mesmo algumas sem conhecer o Evangelho, fazem o bem. Quem faz o mal? O que nós podemos fazer? É rezar para eles. Rezar para todos eles. Rezar. Para que talvez acenda dentro de seus corações uma chama, uma pequenina chama, em que eles percebam que algo está errado. E que percebam antes do seu desencarne, dessa atual encarnação. Porque de repente eles podem mudar o ciclo deles, de vivência deles, nessa mesma encarnação. Então eu acredito muito na oração, eu acredito muito em rezar. Rezar para as pessoas que de repente tu não gosta porque ela é isso ou é aquilo. Rezar para elas. A gente vai se sentir bem. Rezar, pedir que ela seja iluminada, pedir para que Jesus abençoe a sua alma, o seu coração, a sua mente. Que Deus possa realmente dar um pouquinho mais de atenção a essas pessoas. E Ele dá. Ele dá. Ele dá. Porque é só pedir. Então, nós, o nosso papel agora, hoje, como espíritas ou estudantes de espiritismo, é rezar. Porque quem sabe essa reza vai encher essa pessoa, várias pessoas rezando às vezes para uma ou outra pessoa assim, vai encher de energia positiva e vai tocar lá no fundo dele que em algo ele tem que mudar. Alguma coisa ele tem que mudar. E ele vai mudar. Muita gente muda antes mesmo da própria desencarnação. Então, vamos compreender tudo o que está acontecendo, vamos aceitar e sempre pensar que nada acontece por acaso. Para tudo sempre tem um motivo. Nada é ao acaso. Obrigado.